mas sim, saímos. Saímos, seres usuais, gente, olhos, narinas, boca. Gente feliz, gente infeliz, um banqueiro, alfaiates, telefonistas, varinas, caixeiros desempregados, uns com os outros, uns dentro dos outros, tossicando, sorrindo, abrindo sobretudo, descendo aos mictórios para apanhar elétrico. Gente atrasada em relação ao barco para o barreiro, que afinal ainda lá está, apitando estridentemente. Gente de luto, normalmente silenciosa, mas obrigada a falar ao vizinho da frente, na plataforma veloz do elétrico em marcha. Gente joviada a acompanhar enterro, e uma mãe triste a aceitar dois bolos para a sua menina. Há uma hora, isto, Lisboa e muito mais. Humanidade cordial, em suma, com todas as consequências disso mesmo, e a sair para o meio da rua. Janela Amarela, Rádio Cinemática. Me traz consolo. permanente, vida tão só. Me traz consolo. Janela Amarela em Tapete Voador. Thank you. E hoje, já olhaste para a lua? Thank you. a janela amarela no espelho da rede. janelaamarela.blogspot.com. Because I can't turn my heart. less than 90. Could you tell? Then saying words out my way. Wish the best for you. Wish the best for me. Wish for infinity. Ouvi-te pensar. Ouvi. Fim.